Morar na periferia pra mim, sangue bom, é mais do que acordar cedo pra fazer uma correria. É mais do que sobreviver perto do crime, do tráfico, da violência, do racista, da polícia. Não adianta só fazer rap e sacudir a rapa, meu parceiro. Pra morar, tem que ser brasileiro. Tem que ser eternamente de quebrada em pleno século XXI. E eu fazendo rap, incomodando a caminhada daqueles que merecem, esquecendo o povão. Não sou louco, moro aqui. E se tiver de morrer, homem, morro junto a isso aqui. Esse lugar ainda me mata de tanta gente frustrada. Mas na lei fiel de Deus, eternamente de quebrada. Cheira, cheira, cheira mal. O ar que se respira, rua quente, o clima tenso. Eu presinto perigo, falta trampo, estrutura e quem se incomoda. Mas na consequência disso, é ladrão, tem de sobra, vira esquina, um boteco, bilhar, a cerveja, o andarilho, o cachaceiro no olhar, a certeza só da morte, verso forte pra quem tá acostumado, ir no shopping com as vadia e uísque importado, mas tá limpo, não tá limpo, ainda muda isso, nem por isso do meu rosto eu te nego um sorriso, vendo os caras jogando bola no campo de terra, pai de família pula cedo, pronto pra guerra, tiazinha gritando, tem rango humilde na mesa, antes de tudo a oração, agradeço sua padroeira. Fim de semana tô colando com os mano de miliano. Sexta noite na balada, ligeiro na madrugada. Sabadão só estrala, tem muito mano que chapa. Cada um no seu estado, mas tudo respeita a pátria. Sobe, desce o vai e vem, no caminho mesmo som. Dando vida a isso aqui, só o rap tem o dom. É nós que tá em cena, volta o filme, vê se grava. Morrer velho ainda é pouco, eternamente de quebrada. O foda, mano, é saber que tem gente reclamando de barriga cheia. Vejo certos artistas, certos políticos, reclamando que a caminhada deles tá errada. País do primeiro mundo, fazendo guerra em troco de nada. Se tem alguém aqui que tem que reclamar, fazer guerra, é o povão, parceiro. Falta tudo, mas mesmo assim tamo aí, remando contra a maré. Ligo bucho e sangue bom pra morar com nós na quebra. Se ficar com nós um mês, vai saber o que é guerra. E que seu primeiro mundo não tem que reclamar. É jogar as mãos pro alto, ser humilde e ajudar. Mas nada quero do seu Deus, seu dólar americano. De quebrada de nascença, quero paz pros conterrâneos. Orgulhoso não sou não, eu não pago de mané. Mas entre terno e gravata, eu sei de qual que é. Entre eles tô ligeiro, meu povo vem primeiro. O Brasil é só um gueto, tem preto no mundo inteiro. Da América até a Ásia, da África, Europa. Preto é preto, não tem dessa. E te incomoda, nós tem estilo, né, irmão? E tem boy que quer imitar, mete as peitas do Tupac e um bombeta pra enganar. O som no talo engana quem? Quem não separa qual? Dos malucos de quebrada e Mauricinho paga pau. Não faz mal, deixa ele ser feliz no Paraguai. Quem tem tutano sobe o morro, quem não tem com nós não vai. Não adianta, não dá certo, humildade e luxúria. Pau é pau, pedra é pedra, água e óleo não mistura. Até aí tudo bem, os playboy é pagar pau mesmo. Mas quando rouba eles lá do outro lado, aí já sabe, né? Vem descendo pras quebradas, aqueles monte de carro, fazendo um escândalo danado. Chega enquadrando pai de família, enquadrando os mano que não tem nada a ver. Cheio da razão, mas nem sempre tá mamão assim não. Porque eu sei que os homens tremem quando a chapa tá quente, quando os loucos que não treme, sua mágoa põe no pente, a correria não é creme. Como a vida dos boy que ignora a igualdade, é, os pobres é nós, mas sem maldade. Pensa bem, truta, eu te dou um prazo, é só maldade. Ninguém quer comer em prato raso, mas de fato, o taco virou moda, coronel. Querem ouro no pescoço, não esmola no chapéu. James Bond vem de monte aqui pra filmar os mano, mas nem sempre dá flagrante, pede o bonde e sai voando. Os moleque que eles têm, vai se espelhar em quem? Nos bandido mais falado, não em Superman. Herói na quebra anda armado, tem no peso, só no talo. De carro sobe e desce, uma pá vai de embalo. Do outro lado viciado, a mãe chora pelo filho. É louco, muito louco, o barato genocídio. Honestidade abençoada, é disso grande homem. Mas qual foi o homem honesto que nunca tomou dos homens? Um quadro, um empurrão, depois de um dia difícil. Ter andado 10 km, indo e vindo do serviço. Hora extra, indo embora descansar. Ser honesto não pode, é difícil suportar. Mas eu tô com mão contigo, meu pai, até o mundo novo. Nada será em vão o sofrimento desse povo. Que briga, que luta, que corre atrás. atrás do pão. Nada disso nem um pouco, não será em vão. Essas mães que choraram, essas lágrimas que caíram, inundaram corações, mas que ainda estão vivos. Batendo forte guerreiro, batendo forte firmão. Em cada mano eu sei tem um, não vai deixar nós na mão. Só pra ver saúde, paz, satisfação e mais nada. Até o fim, sempre assim, eternamente de quebrada. E mal que vê é fácil, difícil é viver o que se rima. Da Santa Cruz de Jesus pro resto da galáxia, 150 a resistência. Sou do gueto, sou brasileiro, sou do gueto, eternamente de quebrada. Sou do gueto, eternamente de quebrada. Sou do gueto, sou brasileiro, sou do gueto, eternamente de quebrada. Sou do gueto, eternamente de quebrada.